Existe um sítio povoado por criaturas coloridas e druidas com segredos ancestrais. A Floresta Encantada. Todas as semanas, passeio pela Floresta Encantada, com os sons do psicadelismo e do rock progressivo. A Floresta Encantada. Domingo e quarta-feira, às 10 da noite. Sejam bem-vindos à Floresta Encantada. Todas as semanas os druidas reunidos na clareira da floresta em busca de sons do psicadelismo, krautrock, rock sinfónico, rock progressivo, exótica e muito mais. E hoje temos um programa especial dedicado à cena de Canterbury, uma pequena cidade inglesa, mas que está muito associada ao psicadelismo e também ao rock progressivo e à junção de vários géneros, como o jazz e o avant-garde, tudo numa fusão e que nos deu muitas bandas, como por exemplo os Soft Machine, National Health, Caravan, Wildflowers, entre muitos outros. E a Floresta Encantada de hoje começou com uma banda que contém elementos dos que viriam a fazer parte mais tarde dos Soft Machine e dos Caravan, os Wildflowers. Hoje não vamos passar Soft Machine, porque é uma banda também que já vem passar, já passa muitas vezes na Floresta Encantada. Hoje vamos fazer aqui um pequeno desvio por outros nomes desta cena de Canterbury, de finais dos anos 60. Como dizia, os Wildflowers, uma banda que existiu entre 1964 e 1969, teve vários elementos ao longo do tempo: Kevin Ayers, Graham Faith, Brian Hopper, Dave Lawrence e Robert Wyatt, entre outros elementos que viriam a formar não só os Soft Machine, mas também os Caravan. Ouvimos a música Impotence, um tema que podemos encontrar, por exemplo, numa coletânea lançada em 1994 e que reunia várias músicas do percurso dos Wildflowers. E aqui nesta faixa Impotence podemos encontrar Robert Wyatt na bateria e na voz, algo que ele iria emular mais tarde também nos Soft Machine. Os Soft Machine, uma banda que Robert Wyatt fundou com Kevin Ayers e também com David Allen, e precisamente por falarmos de David Allen, é com ele que seguimos, mas com os Gong, uma banda que ele formou já em Paris e depois dos Soft Machine, por volta de 1967, quando David Allen, após uma digressão com os Soft Machine, não conseguiu regressar à Inglaterra devido a problemas com o visto, já que ele era australiano, mas teve um papel fundamental no desenvolvimento de toda a cena psicadélica de Canterbury. Não é propriamente de Canterbury, os Gong são de Paris, mas David Allan, claro, um nome indissociável de tudo aquilo que aconteceu em Canterbury em finais dos anos 60. Vamos até ao disco Camembert Électrique, de 1971, os Gong, de David Allan, na Floresta Encantada de hoje, e com a faixa Tried So Hard, para ouvir agora. Thank you. Primeiro, na Floresta Encantada, os Gong de David Allan, em 1971, com o tema Tried So Hard, para o registro Camembert Elétrico. O segundo trabalho de Gong, deste australiano David Allan, que formou os Soft Machine juntamente com Robert Wyatt, mas depois acabou por formar os Gong em Paris, ele que é um nome muito influente de toda a cena de Canterbury, a cena psicadélica de Canterbury, que hoje está em destaque na Floresta Encantada. Nestes últimos minutos estivemos com os Can, uma banda que só fez um disco, o Space Shanty, de 1972, mas que reunia dois músicos que já tinham trabalhado em Uriel, uma banda que depois viria a dar origem aos Egg, que também vamos passar na Floresta Encantada de hoje. Os músicos são Steve Illich na guitarra e Dave Stewart nas teclas, e aqui conseguimos perceber exatamente essa junção das teclas com a guitarra. Estes dois elementos formavam então os Can, fomos até 1972 ouvir a faixa título Space Shanty. E vamos continuar com Steve Illich, ele que é então um dos elementos dos Can, mas aqui a solo, num verdadeiro épico de prog rock chamado Solar Music Suite. Este é Steve Illich na guitarra e voz, num registro lançado em 1975, chama-se Fish Rising, para este músico influente da cena de Canterbury, que nos deu não só psicadelismo, avant-garde, jazz, mas também muito rock progressivo. The angel of the rainbow. Thank you. hang-ups and the lack of bread. There were four of us then, the group was Uriel. We played 5 nights a week at Bright Castle Hotel. We spent our time avoiding skinheads and the law. It was a freedom that we never felt before, and now we're doing this instead. Primeiro na Floresta Encantada, um épico de 16 minutos por parte de Steve Illich. Escutámos Solar Music Suite para o registro de 1975, chamado Fish Rising, para este músico que fez parte dos Can, também de Uriel, juntamente com o teclista Dave Stewart, ele que acabou por depois fundar também os Egg, banda que acabámos de escutar, um som igualmente progressivo por parte de Egg. Escutámos a faixa A Visit to Newport Hospital, que podemos encontrar no registro da Polite Force de 1971. E vamos continuar mais uma vez com as teclas de Dave Stewart, agora noutra banda igualmente associada ao rock progressivo, os National Health. Vamos aqui em 78, o ano em que saiu o disco de estreia de National Health, um álbum que sai em plena febre do punk, e é um registro muito progressivo, com 5 músicas apenas, temas longos, a combinar o jazz com elementos mais prog. E é um álbum que acabou por ter ótimas críticas, apesar de não ter grande sucesso comercial, pois os álbuns de prog rock aqui em finais dos anos 70 de facto não vendiam muito em comparação com os álbuns de punk. Mas acaba por ser um nome muito importante para a cena de Canterbury, já na reta final desta cena psicadélica de finais dos anos 60 e que depois evoluiu para um som mais progressivo. São os National Health, então, em 1978, com o teclado de Dave Stewart, que já ouvimos em Egg, e vamos escutar a faixa que abre este registro, de autoria precisamente de Dave Stewart, chama-se Tenemos Roads, agora na Floresta Encantada. Thank you.